Primeiro padrão que estudamos de excelência, integridade. Segundo padrão de excelência, comprometidos com a verdade. Paul Galvin, um executivo da Motorola nos Estados Unidos, declarou certa vez: diga a eles sempre a verdade. Primeiro, porque esta é a forma certa de fazer todas as coisas. Segundo, porque eles não encontrarão nenhum outro caminho. A palavra do Senhor diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um episódio tão interessante com uma multinacional tão conhecida, Johnson & Johnson. Certa vez, descobriram no produto, num remédio chamado Tylenol, aqui no Brasil conhecido como Tilenol, uma substância de cianeto que causou contaminação em muitas pessoas. Reconhecer o erro traria uma mancha, uma marca na imagem da empresa muito grande. Mas um executivo chamado James Burke foi responsável por manter vivo, manter firme o propósito, o credo da empresa de honestidade, de integridade. E eles foram a público e eles confessaram o erro. E eles assumiram a culpa, a responsabilidade. Alteraram o medicamento, indenizaram as vidas, perderam milhões de dólares. Mas até hoje, a Johnson & Johnson é respeitadíssima. O Tylenol continua sendo um medicamento respeitado e confiável, porque eles optaram por integridade, por honestidade e por declarar a verdade. A verdade é um elemento inquestionável, um elemento indispensável, fundamental em qualquer negócio. Se optamos por fazer negócios com pessoas com quem precisamos ser falsos, mentirosos, nós nunca prosperaremos. Mas se decidimos só nos relacionarmos com pessoas que verdadeiramente são íntegras, honestas e só falam a verdade, então nós prosperaremos abundantemente, porque Ele é a verdade, Jesus é a verdade, e Ele não se compromete com um empresário, com um líder, com um profissional que se utiliza da mentira para gerenciar os seus negócios. Segundo padrão de excelência, fale a verdade. Primeiro padrão de excelência, integridade. Segundo padrão de excelência, comprometidos com a verdade.